Me julgaram pela minha aparência, assim como Davi. Mas o gigante que me atormentava caiu no chão e perdeu a batalha. E outra vez o Deus que é comigo me deu a vitória. Parecia que ia dar errado, mas o inimigo foi envergonhado. Boa hora da minha virada, começo a dar glória. Cai todo gigante que se levantar, cai o desespero, cai toda a tristeza, cai a depressão, cai a melancolia. Que Jesus Cristo está nessa igreja, cai toda a doença e enfermidade, cai separação, cai o devorador, todo mal que se levanta contra mim, já caiu por terra em nome do Senhor. Caiu no chão e perdeu a batalha. E outra vez o Deus que é comigo me deu a vitória. Parecia que ia dar errado, mas o inimigo foi envergonhado. Chegou a hora da minha virada, começo a dar glória. Cai todo gigante que se levantar, cai toda a tristeza, cai a depressão, cai a melancolia. Porque Jesus Cristo está nessa igreja.